Tava imitando, cara. Estou aqui ao pé de Lisboa, sou de Portugal, meu nome é Paulo. Sim. Sabes, tem muita gente do Brasil aqui. Nós já todos os dias falamos com pessoas do Brasil, que é uma comunidade enorme. Olha o tempo. Thank you. Message in the bottle, yeah. ostensio. What a man was not I ever seen. Dry lessons on the sky. Done. Time for some metal. Patient home. I am one of the Thank you.